o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, sabadão de rock and roll, pra gente curtir todos os clássicos do rock. E o nome do programa diz tudo, né? Classic Rocks, os rocks clássicos. Tá ok? E é lógico, a gente também toca aqui os lançamentos, bandas antigas que continuam gravando até hoje, como é o caso do Rush. Mas não vai ser nesse programa, eu prometo, pra esse mês ainda, o Rush. Aliás, o CD novo do Rush, o novo do ZZ Top, o novo do Lynyrd Skynyrd, né? Vai anotando aí, Lita Ford. Ela fez parte do The Runaways, tem até filme aí na internet aí. The Runaways, um grupo de rock, primeiro grupo de rock de mulheres nos anos 70. Ela e a Joan Jett, tá? Agora você se lembrou, né? E a Lita Ford seguiu carreira assim como a Joan Jett e ela voltou agora a gravar de novo, e a gente vai tocar um novo CD dela, mas não hoje, tá ok? Bom, e tem outras bandas também novas que a gente vai lançar, o novo do Manowar, vai anotando, tá ok? Mas hoje, cara, hoje tá bem clássico mesmo, tá bem anos 70, sabe por quê? A gente vai ouvir Jimi Hendrix, Joey Walsh, Joey Walsh, e James Joplin, e Cheap Trick, tá? Joey Walsh, como é que é mesmo o nome da banda, cara? Agora esqueci o nome da banda do Joey Walsh, cara. Depois cai a ficha, tá bom? Depois cai a ficha. Bom, e o Cheap Trick, cara, são quatro grandes nomes dos anos 60 e 70 que eu tenho certeza, quem conhece, é lógico, vai adorar. E se você não conhece, prepare-se para conhecer coisas boas, cara. A gente vai conhecer com ele, que nasceu James Marshall Hendrix e depois se tornou mundialmente conhecido como Jimi Hendrix, cara. Há muito tempo tava querendo fazer. Mas, lembrando a você, mês que vem, no aniversário do Rio Sul, segundo aniversário da Rio Sul, não, do Classic Rocks, a gente vai fazer um especial do Jimi Hendrix. Portanto, prepare-se, cara. Se fosse você, preparava pra gravar direitinho aí na boa. Bom, a primeira sequência, o primeiro set disso vai ser Jimi Hendrix. Vamos lá, tem 5 músicas aqui pra você viajar ao som da guitarra de Hendrix. Começando com Storm Free. Classic Rocks. Relax your breath. Cada gastora pra caramba, gente. Understanding's all I need. Yeah.

train. Ride on my soul here, baby. Set my heart free. Set my heart free. Gonna ride a train. Got to ride that train. Door.

my door, now my house is burning down. Crackle, crackle. Olha, cara, toda vez que eu escuto o Jimi Hendrix, eu fico de bobeira, tá? Eu fico tentando imaginar o que esse cara não faria com a tecnologia de hoje em dia. Ele que inventou a guitarra, praticamente, que é o wah-wah, aquela distorção da guitarra. Foi Jimi Hendrix que inventou, cara, aquele pedalzinho. Ele que criou aquilo. E ele era canhoto, tinha que fazer, tiveram que fazer uma guitarra especialmente pra ele, tinha que inverter as notas todas, uma loucura, cara. Assim como foi com o Paul McCartney também, que é canhoto. Ele teve que fazer um baixo com ele com as notas invertidas. Bom, quem sabe faz ao vivo e toca de qualquer jeito, meu amigo. E Jimi Hendrix não precisa provar nada, né? Tá aí, não é à toa que é considerado o maior guitarrista de todos os tempos. Esse álbum que você ouviu aí foi lançado pela irmã de Jimi Hendrix, é o Valleys of Neptune, em 2010, com coisas, não regravações, tem músicas aí que a gente já conhece faz tempo, quem conhece Jimi Hendrix sabe o que eu tô falando, mas com regravações, com nova masterização, essa coisa toda. Portanto, olha, você ouviu Mr. Bad Luck, Red House, Hear My Train Coming, Bleeding Heart e Stone Free. Eu vou deixar pra outra vez a música do Cream, é o Cream mesmo, que o Jimi Hendrix regravou, The Sunshine of Your Love, você vai ouvir em outro programa, tá? No especial do Jimi Hendrix, que você vai ouvir, com certeza, do Cream, de Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, só feras, ok? A gente vai pro break e volta com Joey Walsh, não sai daí. Classic Rocks, Classic Rocks. Beleza, cara, até as quatro da tarde, tá? Até as quatro da tarde tem rock and roll, cara, rock and roll pra gente curtir tudo que a gente tem direito. Hoje, né, é sabadão, sabe como é que é? Sábado é o dia perfeito pra ouvir rock and roll, tá? Pra você dar aquela de chavada, porque mais tarde você vai ter que ouvir tudo que você não gosta. É, malandro, fazer o quê, né, cara? É, não, sem falar nesses carros de som aí de com minha propaganda política, que ninguém merece, cara. Forró, não, forró é o de menos, cara. A qualidade das gravações, pelo amor de Deus, ó. As letras que inventam em cima da outra. Não, sem falar a altura que coloca também, pelo amor de Deus. Não, meu ouvido não é pinico, cara. Eu vou fazer uma camisa escrita aí com esses dizeres. Pra não falar outra coisa que não é pinico, né? Mas deixa quieto. Portanto, hoje é dia de rock, cara. Portanto, tá, deixa eu aumentar o volume do seu som aí e a gente vai curtir. Olha, eu tava tentando lembrar da primeira sequência aí, a banda de Joey Walsh, era o James Gang, cara. James Gang, tá bom? Só que Joey Walsh era o líder do James Gang. E você ouviu, vai ouvir agora uma sequência com a carreira solo de Joey Walsh. Eu tenho também James Gang, tá? Mais tarde a gente toca em outro programa. Não tem problema, isso aí é o de menos. Tá ok? A gente começa com Shut Up. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. your keys in your car. Well, I have. reflection through smoke-filled eyes. Begin my inspection, I watch you. Your smooth syncopation, you synthesize the beat and the vibration. There's something about you, your sultry ways, that gives me a shiver. Your style's so enticing, you wear it well, completely inviting. I watch you. If I smiled at you, would you walk my way? Would you have this dance with me? Slow dancing. Thank you. down a little bit. Viajando aqui com o Joey Walsh, cara. 50 Years, você ouviu aí, ó. I Broke My Leg, rolou também Good Man Down, Slow Dancing, Will You Still Love Me Tomorrow, It's Alright, Fairbanks, Alaska e Shut Up. É o Joey Walsh, integrante da banda James Gang, cara. Ele é o líder da banda, tá? Quem conhece James Gang sabe de quem eu tô falando, tá bom? Joey Walsh, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break, né, Marquinhos? E na volta tem Janis Joplin, cara. É, não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, cara, olha. É o Classic Rocks todo sabadão. Você que tá sintonizando a gente hoje pela primeira vez. Todo sábado, 2 da tarde, 2 às 4. São 2 horas de rock and roll para você curtir tudo que você tem direito. Os clássicos do rock. Se bem que esse nome aqui não tem muito a ver com rock, não. Janis Joplin. Mas, não. O estilo dela é soul. Soul misturado com blues, misturado. É uma miscelânea, né? O que interessa da Janis Joplin, meu amigo, é a voz da Janis Joplin, né? Como ela usa a voz dela, cara. Porque voz muita gente tem, muita gente nasce com voz boa, bonita, grave, tudo, mas tem gente que não sabe usar. Ela soube usar e muito. Uma pena que morreu também, quase junto com o Jimi Hendrix, cara. Que brincadeira isso. Eu me lembro, eu tinha 15 anos de idade, fiquei pé da vida. Meus ídolos morreram. Meus heróis morreram de overdose. Cazuza simplesmente parafraseou Adolfo Maciel. Olha, vamos com o Janis Joplin então. Olha, na história da Janis Joplin, que é curta, né? Mas é uma pena que é curta. Duas bandas marcaram presença. É, ó, a Full Tilt Boogie Bands e The Brooding. Não, onde está aqui, cara? Tô perdido aqui. Big Brother and the Holding Company. Isso, Big Brother. Por isso que eu não lembrava, gente, Big Brother, entendeu? A minha mente recusava pensar nisso. Big Brother and the Holding Company. Duas bandas incríveis. Duas super bandas que acompanharam Janis Joplin na curta carreira dela. Bom, clássicos que você vai ouvir aqui agora, cara. Tem uma aqui que eu adoro nessa sequência aqui. Não sei se você. Foi até na época comercial do jeans Star Loop. Muita gente ficou, pô, que som é esse quem tá cantando? É ela, meu amigo. É. Bom, vamos começar com Move Over, Janis Joplin. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. dancing for an hour, and then she wilted. I want with someone else that could tell me why the man I love, I want to leave me in so much pain. Yeah, maybe you could help me. Come on, help me. And I'll say, oh, hunt, tell me why. Now tell me why. I wanted to love you and hold you till the day I die. I say, wow, wow, wow. Cara, Janis Joplin ao vivo, a gente fechou com Ball and Chain. Ela que era muito louca, essa mulher era muito doida, cara. Já vi a história do filme da vida dela, quer dizer, é muito doida, mas uma pena que durou pouco tempo, né? Ball and Chain, Flower in the Sun e Down on Me. Isso aí, essas três últimas músicas com Big Brother and the Holding Company. As outras, Me and Bob McGee, Buried at Alive in the Blues, Half Moon e Move Over com a Boogie Tilt, não, a Full Tilt Boogie Band. Caramba, bicho, é pra enrolar mesmo. É Full Tilt Boogie Band. Janis Joplin, cara, incrível. Era mais conhecida como Pearl, ou Pérola. O apelido dela era Pearl, tá? Janis Joplin, uma pena que se foi tão cedo, não é mesmo? Bom, e a gente vai pro break, né? Falando em ir, a gente vai pro break e volta fechando com o Cheap Trick, uma banda que fez muito sucesso nos anos 70 e até hoje é lembrada, cara. Daqui a pouquinho pra você. Pois é, chegamos aí, último bloco do programa aí, bloco. Ai, não perdi essa mania ainda. É o último set de músicas do programa aí. É o Classic Rocks. Sabadão, 14h, tem que falar sempre, cara. Sabadão, 14h. Um alô pra todo mundo que tá curtindo a gente, né, Marquinhos? Não vamos ficar citando lugares aqui, não, senão a gente vai acabar esquecendo alguns. Brasil inteirinho, cara. Oiapoca é o Chuí. Na boa. Sem falar lá fora, né? Os países lá que tem gente ouvindo a gente também. Portanto, aquele abraço. Você que é brasileiro, tá aí fora do Brasil, tá curtindo o rock and roll, fica à vontade. Você é sempre bem-vindo aqui na RioSulRádio.com e também no Classic Rocks. Ok, gente, olha, essa banda aqui foi citada agora essa semana. Essa semana, ou seja, terça-feira agora. Eu vi lá no Death Metal Show, na VH1, o Cheap Trick. Eles fizeram um top 5 lá com bandas que deveriam ser famosas. Deu até briga, porque colocaram o Cheap Trick e o Eu e o outro cara também tomei as dores do Eddie Trunk lá, que ele falou que Cheap Trick foi famoso. Ganharam até disco de platina, cara. Como é que não foi famoso? E disco de platina nos anos 70, meu amigo, são 200 ou 300 mil cópias. Hoje em dia, nego, uns 50 mil tá comemorando, cara. É, pra você ter uma ideia. Aliás, 50 mil agora já é disco de ouro. Antigamente era ouro, ourina. E não era fácil vender, não, meu camarada. Você tá pensando o quê? E o Cheap Trick conseguiu esse. É um estilo de rock que eu gosto. Eles chamam de hard rock, mas eu não considero hard rock. Pra mim é rock and roll, cara. Esse negócio de hard rock, heavy metal, death metal, white metal. Inventaram agora que é hair metal. É da época dos anos 80, aqueles caras, aqueles grupinhos, o Viu Rock da vida, o. Aqueles cabelinhos, né? É. Aqueles cabelinhos tudo produzido, que no backstage lá, em vez de ter músico, tem. É, cabeleireiro, manicure, ó, me poupa, rapaz. É, Bon Jovi quando começou, então, aqueles cabelos todos arrumados. Fala sério, cara. Tem que ser que nem o AC/DC, cara. O AC/DC dá a impressão que eles saem do boteco e entraram no palco. É, e mandam um rock and roll de primeira. Vamos lá, então. Olha, fechando o programa com Cheap Trick, a gente começa com Sick Man e o Rap. Vamos lá. Classic Rocks. Generation. woman. The sin of a woman. A man don't add up to much next to a woman. A man can't ever forget the taste of a woman. We'll be right back. olha, ao vivo, hein, cara? Fechando com o Cheap Trick ao vivo, The House is Rocking. Do álbum, pra mim, eu considero um dos melhores dele, o Dream Police, de 1979, cara. Você ouviu também Gonna Raise Hell? Essa música foi regravada, eu tô tentando descobrir por quem, cara. Gonna Raise Hell. Quem? Gonna Raise Hell. Será que foi o... Eu acho que foi Motorheads, cara. Motorheads ou Ozzy? Não sei. Bom, Gonna Raise Hell, Low Life in High... Olha só. Low Life in High Heels, Sorry Boy, Sent for a Woman, California Girl, Every Day You Make Me Crazy e Sick Man Europe. Tá aí, ó. Ship Trick. Pra você que não conhecia, você pode até não ter gostado da banda, cara, mas você tá ganhando conhecimento, meu amigo. Não esqueça disso. Tá aí o Ship Trick. Fechando a programação de hoje. Olha, gente, fechando a programação e avisando, hoje é sabadão, semana que vem tem mais, esse mês agora são 5 sábados, tá? Vão ser 5 programas, aí sim, em outubro, a gente vai fazer os especiais, tá? Se eu não me engano, Jimi Hendrix, Deep Purple, Jimi Hendrix, ficou em dúvida entre Aerosmith e Alice Cooper, tinha umas outra banda também. Agora deixa quieto, depois eu me lembro, tá? Não, comigo é assim, ó, depois a ficha cai, leva um tombo. Gente, ó, sabadão, como eu sempre digo, logo mais, eu sei que você vai sair. Portanto, se beber, não dirija, meu amigo. E se for dirigir, também não beba, tá? Você pode sair da sua casa sem beber, parar no boteco, beber e pegar o carro. É sacanagem, tá? Chama alguém, pega o iPad e pede pra dirigir. Já falei, aquele cunhado chato seu, aquele seu sobrinho, aquele seu vizinho que vive enchendo seu saco e não bebe, dá um porre de Coca-Cola dele e põe a chave na mão. Tá ok? Bom, semana que vem tem mais.